A sura do acontecimento. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Quando o acontecimento sobrevier, não haverá de sua sobrevença alma desmentidora. Ele será rebaixador, ele será elevador. Quando a terra for sacudida violentamente e as montanhas forem esmigalhadas totalmente, então tornar-se-ão partículas espalhadas. E vós sereis de três espécies. Então os companheiros da direita, que excelentes os companheiros da direita. E os companheiros da esquerda, que execráveis os companheiros da esquerda. E os precursores da fé serão os precursores. Estes serão os achegados a Alá, nos jardins da delícia. Uma multidão dos primeiros e um pouco dos derradeiros estarão sobre leitos de tecidos ricamente bordados, neles reclinados frente a frente. Circularão entre eles mancebos eternamente jovens, com copos e jarros e taça de fonte fluida. Com essa não sofrerão dor cefálica nem se embriagarão. E com frutas de quanto escolherem. E com carne de aves de quanto apetecerem. E haverá hures de belos grandes olhos, iguais a pérolas resguardadas, em recompensa do que faziam. Neles não ouvirão frivolidades nem algo pecaminoso, senão o dito salam, salam, paz, paz. E os companheiros da direita, que excelentes os companheiros da direita. Estarão entre as sofaifas não espinhosas e árvores de talh bem ordenadas e sombra extensa e água sempre fluente e frutas abundantes, não cortadas nem proibidas, e acolchoados elevados. Por certo, fizemos-la surgir perfeitamente e fizemos-las virgens, meigas da mesma idade. para os companheiros da direita, uma multidão dos primeiros e uma multidão dos derradeiros. E os companheiros da esquerda, que execráveis os companheiros da esquerda, estarão no castigo do Samum e em água ebuliente. E em sombra de nigérrima fumaça, nem fresca, nem benfazeja. Por certo, antes disso, eram opulentos. E obstinavam-se no formidável erro. E diziam: quando morrermos e formos pó e ossos, seremos ressuscitados? E nossos pais primeiros? Dize: por certo, os primeiros e os derradeiros serão juntados em um tempo marcado de dia determinado. Em seguida, por certo, ó vós descaminhados, desmentidores, comereis certamente da árvore de Zakum, e dela enchereis os ventres, e por cima bebereis da água ebuliente, e bebereis como camelos sequiosos. Esta será sua hospedagem no dia do juízo. Nós vos criamos, que vós então confirmeis a ressurreição. E vistes o que ejaculais? Sois vós que o criais ou somos nós o Criador? Nós determinamos estar a morte entre vós e nós não seremos impedidos. De trocar-vos por semelhantes a vós e fazer-vos surgir em algo que não sabeis. E com efeito, sabeis do primeiro surgimento, então que vós mediteis. E vistes o que lavrais? Sois vós que o semeais ou somos nós o semeador? Se quiséssemos, faloíamos pulvério. Então permaneceríeis exclamando: por certo, estamos onerados. Ou, aliás, desprovidos. E vistes a água que bebeis? Sois vós que a fazeis descer dos nimbos, ou somos nós que a fazemos descer? Se quiséssemos, fala-íamos salsíssima. Então que vós agradeçais. E vistes o fogo que ateais? Sois vós que fazeis surgir sua árvore, ou somos nós que a fazemos surgir? Nós o fizemos como lembrança e proveito para os viajantes do deserto. Então, glorifica o nome de teu magnífico Senhor. E juro pelas posições das estrelas. E por certo, é magnífico o juramento, se soubesseis. Por certo, este é um Alcorão nobre. Em livro resguardado. Não o tocam, senão os purificados. É uma revelação descida do Senhor dos Mundos. Então, estáis refusando esta mensagem. E fazendo do desmentir o agradecimento de vosso sustento? Então, que quando a alma atingir a garganta de um moribundo, enquanto nesse momento o olhais, e nós estamos mais próximos dele que vós, mas vós não o enxergais. Então, se não deveis ser julgados, que a façais retornar, se sois verídicos. E se ele é dos achegados a Alá, então terá descanso e alegria e jardim da delícia. E se ele é dos companheiros da direita, então terá a saudação, a paz seja contigo, dos companheiros da direita. E se é dos desmentidores, descaminhados, então terá hospedagem de água ebulliente e de queima no inferno. Por certo, esta é a verdade certa. Então, glorifica o nome de teu magnífico Senhor.